É isso aí. Vamos, vamos. Olha aí quem tá aí, salve João. Salve, salve. Cê tá bom? Tô firmão. E os irmãos? Tão suado. Que bom, tô no pião, macala, domingão e tal. E você? De rolê também, na moral. Os mano tão jogando bola lá na quadra da escola. E o chicote tá estralando, tá bem louco, tá da hora. Lotadão. E o saque rola, claro, é o rap. É o rap, é o rap. E o saque rola, claro, é o rap. Pra alegrar muito mais a diversão dos moleque, lógico. Que tem sempre os metidão a malandrão. Só porque acha que fuma, leva uma grandão. Chá pra lá. Pra não estragar o rolê, melhor esquecer. Pode crer. Mas tem uma fita que cê tem que saber. Bora lá. Cê ficou sabendo e pá do neguinho? Não, não. Então mataram ele lá no campinho. Como assim? O maluco era mil grau. Era mil grau. Era do bem, treta com ninguém. O mano, firmeza total. Pois é, tá com a conta. É. O mano que só tá brecha e morreu por causa de mulher. Xiii, as conversas. E quando fia sua mãe chegar a sair pra nem ver. Mas quando foi? A semana que passou, mas aí. Olha lá, que vem lá. Ouviu a sirene? Vamos tomar um enquadro. Mas quem não deve, não teme. É a PM, nem treme. Que eles vão lá na praça. Tão preocupado com o bandido, não contigo. A brasa. Cada um faz a vida o que quiser. Independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Cada um faz a vida o que quiser. Independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Olha só o som do carro que passou. Os graves dessa nave que bate forte no peito, negou. Treme o chão e chama a atenção de quem vê. Rebaixado até o talo, turbinado DVD. E os meninos das motocas raspa as placas no grau. Às vezes passam devagar e só topa na moral. Na frente da sorveteria, no posto, na praça. Tanta moto bem louca que eu com a minha fico sem graça. De vez em quando passa algo com celular, celular. Ouvindo o pancadão. Acho que é pra se mostrar. E as mina que se arrumam, se perfumam pra elas mesmo. Umas fazem trancinho, outras prancha no cabelo. Criança na rua, brincando, correndo, gritando, olhando pro outro mesmo sem ver. Tem que tomar cuidado com as linhas de cerol. Tem um mapa de mano empinando nesse sol. Tchau, lá eu vejo os caras tomando uma cerveja. Cerveja. Do outro multidão em direção pra igreja. Cada um busca pro seu o que acha que é certo. Respeitando o limite do próximo. Que tá bem perto. Pode deixar, pode deixar. Eu também vou me arrumar. Vou colar nessa dos crentes. Não quero me atrasar. É nóis, tiozão. Vai com Deus, até mais. Qualquer dia nós se tromba no rolê. Muita paz. Cada um faz a vida o que quiser. Independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Cada um faz a vida o que quiser. Independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Cada um faz da vida o que quiser. Respeito é a chave, meu querido. Cada um faz da vida o que quiser. Sim que é. Cada um faz a vida o que quiser. Deixa que diga, que pensa, que fala. Cada um faz a vida o que quiser. Eu não tô fazendo nada, você assim que também. É. Cada um faz a vida o que quiser. Assim que é, que é, que é, que é, que é.